que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 16h, você vai curtir tudo que você tem direito. Já falei pra você, não importa como, de que maneira, onde você está, em que aparelho que você vai ouvir, é importante você curtir o seu momento da melhor maneira possível, do jeito que você se sinta melhor, tá ok? E o que eu só peço uma coisa, só peço uma coisinha. Eu já disse pra você, aumenta o volume dessa bagaça aí, tá ok? Dane-se quem não gostar. Porque passa a semana inteira ouvindo esse monte de mercadoria que toca por aí, não é mesmo? E alto. Sim, com certeza. Passa esses carros de som aí que... Nossa, meu ouvido é estuprado diariamente. Tu escreve. Eu tenho que chegar em casa e ouvir 2 horas de rock pra ele se acalmar, pros meus tímpanos ficarem mais calmos. Tenho que fazer isso. Mas nessa hora não tem problema. Eu pego meu celular, tenho meus rock and roll gravado aqui. Aliás, falando nos rocks que eu tenho no celular aqui, é a programação de dezembro, meu amigo. Raras vezes eu cheguei e falei, nossa, tá ótimo. Esse realmente é como se fosse um cozinheiro e acertasse a mão. Se quisesse fazer uma comida com gosto tal e conseguisse fazer. Esse mês realmente eu acertei. Espero que vocês concordem comigo. Tá ok? Tá? O programa de hoje é ao vivo. Ao vivo. E com músicas e muitas delas aqui eu ainda não toquei ao vivo pra vocês. Legal? Pra começar, só pra você ter uma ideia, a gente começa com o álbum Frampton Comes Alive, de 1976, com o maior sucesso de Peter Frampton. A gente começa I'll Give You Money. Vamos lá. Yeah. Amigo, James Marshall Hendrix. É, vamos chamar de Jimmy, né, cara, na intimidade. Jimmy Hendrix, Power to Love, do álbum, logo ao vivo, e agora não consigo me lembrar o nome do álbum. Tá, mas isso não tem importância. É importante que você ouviu os solos de Jimmy Hendrix, tá mesmo? Outro excelente guitarrista, Ronnie Gallagher, o irlandês Ronnie Gallagher, Tattoo Lady, um super sucesso dos anos 70, Status Quo, Is There a Better Way, ao vivo, sem comentários, Forget, Home in My Hand também, sem comentários, anos 77, tá? 77. Ozzy, One More Tears, isso já é anos 90, também é um clássico do rock, e Peter Frampton, muita gente torce o nariz quando a gente fala de Peter Frampton, que lembra logo daquela baladinha, é Baby My Love Away, penso que aquela, Iron Tudor, Show Me The Way, nada disso, que eu vi, é Give You Money, rock pra ninguém poder feito, e os solos de Peter Frampton, que começou com a banda Camel. Tá aí, ó, pra provar que o cara é fera. O ano era também de 1976, ok? Bom, Classic Rocks Alive pra você hoje, totalmente ao vivo. Daqui a pouquinho a gente volta, deixa eu ver com o quê? Slade, cara, já, não sai daí. Classic Rocks. Pois é, Classic Rocks, todo sabadão, pra você que não sabe, tá ouvindo hoje pela primeira vez. Todo sábado, 2 da tarde, 2 horas com os clássicos do rock. O nosso negócio aqui são os clássicos do rock, mas uma vez por mês ou duas, a gente toca bandas que estão fazendo sucesso agora e bandas antigas que continuam lançando seus álbuns. E por falar nisso, eu tenho já o novo álbum do Pink Floyd. Nós vamos tocar mais ano que vem, tá? Segura sua onda. Tem o novo do Pink Floyd, o novo do Slash, deixa eu ver quem mais tem também. É, o novo do Winger. E mais alguns outros que agora eu não tô lembrando. O do Pink Floyd só tem uma música com vocal, o resto tudo instrumental. Com David Gilmour e companhia. Tá mole? É brincadeira não, só vai ouvir em primeira mão. Bom, a gente vai chegar agora uma banda que era famosíssima nos anos 70. Eles foram Hells Angels, aquela turma que não gostava de hippies, que dava porrada e matava mesmo, tá? É o Slade. Daí resolveram formar uma banda, cara. Lee Holder e os outros da banda. Cara, foi um sucesso incrível. Anos 70, eu me lembro que na boate eu gravava num gravador de rolo 30 minutos de Slade. E todo mundo dançava, tá? E a minha música predileta é essa que você vai ouvir ao vivo agora. Já que o programa é ao vivo? Não diga, Adolfo. É. Mama, we all crazy now. Vamos lá. I don't need to spend my money, but I still do. We'll be right back. love you, baby. Thank you.

Amigo, here I am, rock you like a hurricane. Aqui estamos nós, detonando vocês como um furacão. É o que quer dizer a música, mais ou menos. É mole? É o Scorpions. O Scorpions tem uma história muito interessante. Nós vamos falar em outros programas também. O Klaus Meine chegou a perder a voz. O Ronald Jones chegou a dizer que ele nunca mais iria cantar. A banda simplesmente esperou o cara se recuperar e voltou. Tá? Não preciso falar nada, não, né? Assim como o baterista do Def Leppard perdeu uma mão, se eu não me engano, a mão esquerda, desesperaram, ficaram, colocaram uma prótese e o cara continua até hoje tocando. É isso aí, cara, parceria. Antigamente as bandas eram formadas por amigos. Hoje em dia não. E chega, pega um cara mais velho aí e já tocou em 5, 6, 7 bandas já de semana de sucesso. Antigamente era como time, jogador de time só. Mas deixa quieto, tô viajando na maionese aqui, ó. Você ouviu aí, ó, Scorpions Rock You Like a Hurricane, Uriah Heep, Look At Yourself ao vivo, tá? Não diga. Ted Nugent, olha ele aí, Cat Scratch Fever, o maior sucesso, o maior hit do Ted Nugent, Grand Funk Railroad, Better in America, Better, um super sucesso, de 1974, cara. Não, 73, pra ter uma ideia. Deep Purple, Strange Kind of Woman, você viu aí o Ian Gillan tirando a mesma nota da guitarra do Rich Blackmore no gogó. Você viu, né? Você não percebeu, meu amigo? Já era. Lançou. E a primeira Slater, Mama York Crazy Now. Legal? Rock ao vivo pra você, volta daqui a pouquinho. Com The Who, cara. Segura essa onda. Classic Rocks. Classic Rocks. Classic Rocks Alive. Pra você sentir. Eu já cansei de estar falando, pô, Adolfo tá se contradizendo, não. Eu não sou fã de música ao vivo. Mas esses, essas performances que estão vindo aí, não, cara, você tem que tirar o chapéu, porque realmente são grandes performances ao vivo. Já tocamos até aqui, já fizemos vários programas com os melhores álbuns ao vivo de todos os tempos, tá? E com certeza, todos esses aqui do programa de hoje estão nessa listagem. Isso eu aposto com você, tá? E agora a gente começa com uma das bandas também, que olha, cara, anos 70, não pode falar dos anos 70, sem falar do The Who, de Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle e Keith Moon. Louquíssimo Keith Moon. Nunca vi um sujeito tão doido como aquele, mas a gente começa agora com The Who ao vivo, Shaking All Over, um clássico dos anos 70, vamos lá? Back. in for a shot. London town streets, when it's darkness and fire, when you least expect me, you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't see me at all. Oh, hear my warning, never turn your back on the river. You'll soon shake the fear and never know me if I'm here. I'm flat and shameless, nocturnal and nameless, except for the river. Or if you like, Jack the Knife. We'll be right back. cracked from smiling all the tears that she's been hiding. And she wonders pretty soon everybody's gonna know. Classic Rocks, para vocês, os clássicos do rock hoje ao vivo, totalmente alive, para você sentir. Como dizia Faustão, cara, uma das poucas coisas que ele fala que presta, quem sabe faz ao vivo. Isso é uma frase que ele usa e eu concordo plenamente. Tá ok? Olha, você ouviu, bom, dispensa comentários, né, cara? Led Zeppelin, né? Celebration Day, Kiss, Come On and Love Me, Judas Priest, The Ripper, Guns N' Roses, Crazy, Aerosmith, Crane Kept Rolling, e AC/DC, Rock and Roll Damnation, e The Who, Shaking All Over. Eu lembrei de uma história que eu falei com o Kate Moon. Kate Moon morreu de overdose. Os médicos não conseguiram descobrir de qual droga foi a overdose, de tantas que eles misturavam. Mas tem uma história que ele estava hospedado no hotel e o síndico ligou e falou: ó, eu vi no músico o último álbum do The Who, que eles tinham gravado na época. E o síndico falou: ó, baixa isso aí que tá muito barulho. Ele virou e falou pro cara: barulho? Então tá bom, fechou. Aí pegou, soltou uma dinamite dentro do banheiro. Estou falando sério, cara, isso é história verídica. Soltou uma banana de dinamite, detonou o banheiro do hotel. Aí ligou pra recepção. O gerente atendeu e falou: isso é barulho, você tava ouvindo, era The Who. Não precisa falar mais nada do cara, né? Uma banana de dinamite. Aí eu pergunto pra você: quem que ele tava fazendo com uma banana de dinamite? Assim mesmo, ele soltou, fez aquele barulhão todo. Isso é barulho. Você tava ouvindo, era o The Who. Ah, Kit Moon, cara, quem conheceu vai concordar comigo. Bom, muito louco. Gente, ó, a gente vai pro break e volta com a saideira. São as histórias do rock, meu amigo. Você fica sabendo aqui no Classic Rocks. A gente volta com a saideira já já. São os clássicos do rock, meu amigo. E hoje estão ouvindo clássicos ao vivo. E olha, eu lembrei aqui também mais uma história do Kit Moon, quando eles estavam escolhendo o baterista pra banda. E ele foi. Ele chegou lá com um terno todo amarelo e de camisa vermelha. Quando os caras olharam aqui, eu falei, o que é isso? Ele simplesmente, no teste que ele tava com a banda, ele detonou a bateria. Quando ele acabou o teste dele, não tinha mais bateria. Resultado, foi contratado na hora, meu amigo. E foi o sucesso que foi. Depois de cada show, a primeira vez, ele detonou de raiva. Não sei o que tinha acontecido lá. Ele começou a chutar a bateria pra plateia. A plateia gostou. A partir daí, todo show tinha que ter uma bateria pra jogar fora. Fazer o que, né, cara? Temos também que Palma detonava o sintetizador dele no pau. Tinha grana pra comprar outro. Isso é coisa dos anos 70, cara. Que maluco, é. Tava fogo no piano. Ah, é, o Jerry Lee Lewis. Isso. Jerry Lee Lewis tinha fogo no piano. Subia no piano, tocava com os pés, tocava, ia pouco lá do piano, tocava com as notas invertidas, por aí afora. Era louco mesmo. O cara que chama Elvis Presley de mané, que mete pau no Chuck Berry, ele fez um show, acabou o show dele e ia entrar o Chuck Berry. Aí ele saiu do show, depois de ter detonado o piano, virou pro Chuck Berry e falou assim, ó, não é, vou dizer os termos que ele usou. Virou pro Chuck Berry e falou, aí neguinho, quero ver se você se virar agora. Depois do show que ele fez, ele detonou tudo. E o neguinho se virou, né? Porque ele era Chuck Berry, tá? Esqueceu desse pequeno detalhe. Mas deixa quieto. Bom, começando uma saideira pra você aqui agora. Devia ser uma saideira, que nunca acaba, né? Mas a gente começa... Olha, essa versão do Lynyrd Skynyrd, essa música é a mais conhecida deles. Sweet Home Alabama. Vocês vão ouvir ao vivo. Tá? Eu não vou dizer nada. São três guitarristas. Três guitarristas na banda. Vocês vão ouvir, depois vocês tirem suas próprias conclusões. Lynyrd Skynyrd ao vivo, Sweet Home Alabama. Vamos lá. Classic Rocks. Comedei, ó. Depois de sair do White Snake, aliás, do Deep Purple, eu tô tentando lembrar qual banda queria contratar ele como vocalista, ele não aceitou. Não sei se é Van Halen, Judas Priest, não sei qual. Ele não foi. Ele fundou o White Snake. Aliás, ele e Ozzy, já falei isso aqui várias vezes, são dois caras que sabem montar uma banda. Só tem músicos de primeira, tá? Eles vieram no Rio, o White Snake em 85, que eu tive o prazer, quase o orgasmo de assistir, tá? O show foi tão ótimo, quando acabou, David Comedeiro procurou Medina e falou, quando é o próximo? É, pra vocês terem uma ideia, eles nunca tinham tocado pra mais de 50 mil pessoas, tocaram pra 100 e poucas mil, tá bom? E todo mundo curtiu porque eu tava lá. É, eu tava lá. Bom, White Snake, Red and Wheeling, tem Iron Maiden, Run to the Hills, Queen, You Rock, a versão rápida, a fast version, Metallica, Enter Sandman. Você deve ter percebido aí que na abertura do show, foi a primeira música. Eles tocam a introdução, é o tema daquele filme The Ugly, The Bad, The Good, The Bad and The Ugly. O Bom, o Mal, o Feio. Um faroeste com Clint Eastwood dos anos 60, se eu não me engano. É, isso mesmo, dos anos 60 ou 70, agora não tenho certeza, tá? E eles tocaram, a abertura do Metallica é sempre essa música instrumental. Depois entra aquela assoviada, né, Marquinhos? É, e isso aí toca no meio da banda. Mas a abertura do filme é essa que você ouviu aí. Eles já entram com Enter Sandman, que é a minha música predileta do Metallica, sem dizer mais nada. E aí, o que você achou do Leonard Skinner, meu amigo? Sit Home Alabama, com três solos. O Ronnie Van Zandt era um cara simples, cara. Quando chegava a vez de guitarrista Solari, ele saía da frente do palco, pegava os três guitarristas e colocava lá na frente. E eram eles que estavam solando. Não é eles que tinham que ser mostrados. Coisas que só quem sabe faz. Não é mesmo? Bom, gente, olha. Eu, como disse, eu acertei a mão nesse programa aqui. Realmente, eu achei sensacional a escolha. Muito bom. White Snake, Iron Maiden, Queen, Metallica, Led Zeppelin, Kiss, Judas. Espero que vocês tenham gostado ao vivo. Semana que vem, com certeza, tem mais. Espero contar com a presença de vocês. Legal? E é sábado, meu amigo. Você vai sair com certeza. A não ser que você resolva ficar em casa com a gatinha ouvindo rock and roll. Aí eu concordo com você. Tá ok? Vai sair? Vai beber? Não dirija. Classic Rocks.